ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. É isso aí, o Tema Livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar aqui da Bienal, a segunda Bienal Internacional Graffiti Fine Art, lá em São Paulo, que acontece até o dia 17 do mês que vem, mas vão logo sabendo, todo mundo sabe disso aqui, o grafite não é um privilégio paulistano, paulista, carioca, brasileiro, é um fenômeno internacional, uma manifestação artística internacional, e nós vamos tratar desse assunto com o Ismael Wagner Lima, que está aqui conosco no estúdio, e o Binho Ribeiro, que está por telefone lá de São Paulo e que é curador dessa segunda Bienal. E eu gostaria de dar bom dia para o Binho. Bom dia, Binho. Bom dia a todo mundo. Ô, Binho, como é que está sendo aí essa internacional, essa Bienal aí? Bom, ela está super acima das expectativas, porque tivemos na abertura um número em torno de 3 mil pessoas e logo no primeiro dia de museu aberto foram 5 mil pessoas visitando o museu. São números que o museu desconhecia nos seus 15 anos de história e mostra a popularidade da arte, o alto nível que a gente conseguiu colocar nesse espaço. E qual é a dimensão dessa Bienal, para a gente ter uma noção de magnitude disso aí? Bom, são 51 artistas, são 11 países representados. No Brasil nós temos artistas, por exemplo, de Juazeiro do Norte a Porto Alegre, entre Rio, Belo Horizonte, Brasília. Entre internacionais, artistas da Rússia, Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, Itália, Angola. Então a repercussão internacional também tem sido algo muito satisfatório. E como é que é a situação do grafite no Brasil hoje, em termos internacionais, quer dizer, nesse contexto internacional, como é que é a posição, qual é a posição que o Brasil ocupa? É vanguarda? Está no meio? Estamos atrasados? Como é que nós estamos? Bom, o brasileiro é teimoso, né? É um povo realmente teimoso, insistente, que busca mesmo a ponta em tudo aquilo que se determina a fazer. Assim como Nova York nos anos 80, referência mundial, hoje São Paulo assumiu essa ponta no mundo já há alguns anos, e obviamente os outros estados com grandes artistas como Rio, Belo Horizonte, acaba o povo brasileiro sendo muito bem entendido como referência de arte no segmento no mundo inteiro. O pessoal vem do Brasil para entender o que a gente está fazendo e principalmente entender como é que a gente chega a essas cores, a essa alegria. O grafite acho que ele reflete muito da sociedade brasileira na questão atual assim, da coisa. Ô Ismael, eu queria puxar você aqui para participar dessa conversa aqui, porque o grafite surgiu como uma coisa marginal. O grafite foi até perseguido durante muito tempo e até hoje eu acho que ainda sofre perseguição, ou não? Já acabou isso? Já passou? Você que está nessa arte de ficar pichando desde 1999, como é que você vê essa evolução? Olha, bom dia para todo mundo. Eu acho que atualmente, nesse momento, o grafite está vivendo assim, um bom momento. Assim, já parou essa coisa de perseguição, principalmente nas ruas. Foi bem difícil no início aqui, principalmente no Rio de Janeiro. Tem uma cultura muito grande de pichação desde sempre. E quando a gente começou a pintar, sei lá por 99, 98, a gente era um pouco perseguido, assim. Mas atualmente, assim, depois de tanto trabalho e as galerias reconhecendo o nosso trabalho como arte, que é, sempre foi, a coisa estava melhorando um pouco mais. Houve um período em que, na tentativa até de absorver essa manifestação, começaram a surgir, eu não digo movimentos, mas coisas pontuais que tentavam atrair os grafiteiros e fazer o grafite uma arte degustável do ponto de vista estético pela classe média, pela classe dominante. Marcelo chegou aqui agora para participar conosco, Marcelo Mendes, que começou a pintar nas ruas há 15 anos e assina trabalhos hoje não só no Rio, mas também em Paris, Berlim e Barcelona, na Mostra Contrastes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, Marcelo. Na verdade, o Contraste foi a minha primeira exposição solo aqui no Rio. Completou um ano exatamente ontem, dia 27. E eu acho que é uma tendência natural, né? Essa transição, né, da arte das ruas para dentro dos espaços privados, públicos e galerias. De galerias, né? Sim, não sim. São propriamente galerias, porque também o grafite, não são telas, né? Então, na verdade, você tem que ter um espaço mais vigoroso, digamos assim, mais espaçoso realmente para você poder se expressar. Mas você, como é que você vê essa questão da absorção pelo mundo institucional, do poder constituído que perseguia o grafite, a polícia que perseguia, aquela restrição que havia até a compra, né, de tintas para que não, para reprimir mesmo o grafiteiro, até chegar ao ponto de haver o patrocínio, de haver o chamamento para o grafiteiro: não, vamos grafitar aqui, gente, vamos fazer do grafite uma coisa do bem, digamos assim. Como é que você vê isso? Eu acho que sempre vai existir, né, esse questionamento, né, porque é uma arte que originalmente vem da rua. Isso é muito pessoal também. Eu costumo dizer que o grafite é o que eu faço na rua quase sempre, sem uma permissão oficial, vamos dizer assim. Claro que a gente sempre conversa com o dono do espaço ali, né, pra pintar. Mas eu acho que sempre vai existir, né? Esse meio termo aí, né, entre o legal e o ilegal. Como eu falei, eu costumo dizer que o grafite é o que eu faço na rua. Quando eu vou pra uma tela, quando eu vou pra um outro suporte, já é um trabalho de arte mesmo, né? E eu acho que as pessoas têm que desvencilhar um pouco isso, né? O grafite é realmente o que você vê na rua. Mas o grafite não é arte? Com certeza, com certeza. É arte. É uma forma de expressão, né? Mas você diferencia dentro das artes plásticas, digamos assim, o grafite é um outro tipo de arte, é uma arte não consumível, né? Não é aquela coisa que você passa, compra na galeria e leva para casa e pendura na parede, não é isso? Mas você já contrata o grafiteiro para fazer a decoração da sua casa, não já? Sim. Fala um pouquinho, Ismael, disso aí. Sim. O que o Mendes quis dizer é que o termo grafite, quando se usa muito quando está na rua. Assim, a gente aplica a técnica do grafite nas telas, em outros suportes, para ter um produto. Certo. Porque a essência do grafite sempre foi, sempre será, as ruas. E o grafiteiro surgiu com aquelas gangues, aquelas coisas, aquelas assinaturas que a gente via, ou era mais arte mesmo? Não, é a base, né? A assinatura foi a base de tudo, né? Foi como começou, né? Nesses 30 anos, mais ou menos, de história, né, dessa linguagem de grafite que a gente está conversando aqui, um pouco mais de 30 anos já, 40 anos, do final da década de 60 e tal, foi, né, em Nova York teve essa coisa, né, dos caras assinarem nos trens, né, nos muros da cidade. Tinha essa questão das gangues, né, que não podiam cruzar certos territórios na cidade, então o cara rabiscava o trem, porque o trem cruzava a cidade, então o nome dele podia chegar em lugares na cidade que ele fisicamente não poderia chegar. Toda grande cidade, todo grande centro urbano hoje em dia tem grafite. Então eu acredito também, acho que o Ismael de repente pode dar a opinião dele também sobre isso, que todo lugar absorve características próprias, né? O Rio de Janeiro, o grafite no Rio de Janeiro tem uma identidade, tem uma cara que está sendo construída, porque é muito recente. Né? São Paulo tem uma identidade. É lógico que você vê elementos presentes em todos esses grandes centros urbanos, você vê elementos que são semelhantes, né? Que são parecidos. Rubinho, eu queria que você entrasse aí dizendo o que você vê de diferente, quais são as diferenças, características que diferenciam o grafite carioca do grafite paulista e de grafite de outros lugares dentro do Brasil e talvez até no mundo. Eu acho que é bastante difícil você pontuar essa diferença. O que a gente tem é uma diferença histórica, um delay aí de 10 anos, que todas as cidades onde a grande questão política foi de ditadura, houve muita dificuldade em relação, por exemplo, São Paulo, Nova York, você tem Berlim, você tem Barcelona, Paris, são lugares em que a população contestou demais, brigou muito por sua liberdade, né? Não significa que em outras partes do Brasil isso não tenha também acontecido, mas em São Paulo esses 10 anos de briga anterior fez com que tivesse um início de amadurecimento mais precoce. Hoje a gente tem grandes artistas no Rio equiparado, obviamente, aos de São Paulo, com o mesmo nível técnico, mesmo reconhecimento, somos amigos, nunca houve Rio-São Paulo no grafite, sempre artistas de diferentes lugares apenas, né? Então, o que a gente percebe é que o grafite no Rio de Janeiro, ele começou já com um pouquinho mais de informação técnica. Em São Paulo começou um pouquinho mais roots. Hoje a gente tem uma equiparação, mas se você voltar um pouquinho no tempo, se você andar nas ruas, a diferença vem desde o estilo dos rabiscos de São Paulo ao estilo dos rabiscos do Rio, que são diferentes, né? Você percebe que o desenvolver é um pouquinho diferente, mas no final acabamos ficando muito próximos. Acho que no museu pode perceber isso. Talvez seja muito difícil identificar se o artista é carioca, se o artista é soteropolitano ou se é paulistano. Vocês percebem isso também? Atualmente, sim. É. Assim, o grafite no Rio, ele teve um período de evolução, vou botar aqui 12 anos pra cá, né, mais ou menos. Uhum. E a gente começou a... Na real, quando o grafite começou no Rio, a gente não tinha referência nenhuma. Tinha um pessoal de São Paulo, que já tinha algumas revistas, uns zines, e mais nada, assim. A gente não tinha material, a gente não tinha bico específico. Às vezes, a gente tinha que ir pra São Paulo pra comprar material pra pintar aqui no Rio. Então, a gente começou realmente com um certo atraso, mas com o tempo a gente foi recuperando esse fôlego, enfim. Quer dizer, na verdade eu acho também que o São Paulo, por ser um centro, o maior centro urbano brasileiro, esse tipo de manifestação, não só o grafite, mas várias manifestações culturais, elas surgem nesses centros que são os centros maiores, os centros de maior produção, de maior consumo, por isso tem que ir lá comprar o material para desenvolver aqui. Mas hoje esse negócio já não é mais assim, é? É, até por conta da internet que... também, né? Fala bem. Posso entrar um pouquinho? Acho que é exatamente isso, né? Como em São Paulo a gente também tinha uma grande dificuldade, eu faço isso desde 84, que a gente luta por alguma coisa que não existia, né? A gente também não sabia. E hoje a gente tem muito orgulho por ter insistido e tem aí uma cena muito, muito bacana. Mas na época também a gente recebia às vezes uma revista de alguém que voltava de Nova York, ou um livro que só existia no exterior, ou pegava um trechinho de um filme, batia uma fotografia e esperava revelar para conseguir ter ali um pedacinho de informação. Então, essa dificuldade realmente ela fez parte do principal motivo de hoje no Brasil termos um tipo de arte dentro do grafite em destaque. Porque nós pegamos as dificuldades nos levaram a um caminho de estilo diferente, a uma liberdade, a um desprendimento do grafite original até. Então, o resultado que nós temos hoje, espalhado por todo o país, com grandes talentos, com a mistura da nossa cultura, a arte, a técnica do grafite, fez com que o Brasil ficasse, sim, marcado como o momento, a referência dessa arte no mundo é o Brasil. Marcelo, como é que você me parece aqui que tem uma boa experiência no exterior, e como é que você foi parar no exterior e como é que o grafite brasileiro é visto lá fora, por que é solicitado, esse tipo de coisa? Na verdade, eu não viajei tanto assim, espero poder viajar muito mais. Sim, mas você já esteve, pelo que eu estou vendo aqui, você já esteve em Paris, Berlim e Barcelona. Para mim já é mais lugar do que eu fui a vida toda. Você já foi nesse lugar, Ismael? Já fiz uma exposição. Então, já fez esse circuito também. Então vamos lá, fala. É até um reflexo do que o Binho estava falando agora, né? A gente... todas as viagens que eu fiz foi através de convites de projetos, de festivais, de algumas organizações. Porque isso era uma realidade muito distante para mim, né? Para minha vida não tinha essa coisa de viajar também. Minha família não tem isso, né? Sei, claro. Então, com certeza, assim, é muito bom você poder conhecer outra cultura, lógico, viajar, conhecer outros lugares e fazer essa troca de experiências, né? Dentro da comunidade do grafite, isso existe, isso é constante. Sim, e você era chamado lá, e vocês, na verdade, foram lá para expor uma arte que era uma arte brasileira, uma arte nova, inovadora para eles, sim, lá. Sim. Não é isso? Eu acho até, Binho, que a escolha de São Paulo para a Bienal desse ano tem a ver com isso, não? Como é que é? A Bienal Internacional, né? Esse projeto ele teve início há 4 anos, quando fizemos pequenas exposições dentro do museu, que era um lugar que não havia ainda sido explorado por essa cultura. Através de um convite da Renata Junqueira, diretora do museu, a gente começou a fazer uma série de pequenas exposições. O resultado foi tão gratificante e as barreiras dentro do museu também foram rompidas, ao ponto de bolarmos então uma Bienal para o prazo de 1 ano. Fizemos a primeira Bienal, foi um sucesso. Trabalhamos até agora cerca de 14 exposições no museu e fizemos agora a segunda Bienal, que realmente superou todas as expectativas de resultado de mídia, público. Acho que a produção dos artistas, a estrutura fornecida para os artistas também colaborou bastante. O projeto amadureceu junto com os artistas. Eu acho que São Paulo, tendo essa Bienal, que não existe parâmetro no mundo, existem exposições como eventos e não exatamente um projeto contínuo como nós conseguimos fazer, mostra a capacidade que nós temos para algo muito maior do que nós já fizemos. E acho que fica como um exemplo. Obviamente o Rio de Janeiro tem também que ter a sua Bienal Carioca, o Rio de Janeiro também precisa de entrar nessa parte em relação a poder público e artistas. Eu acho que as administrações anteriores que tivemos em São Paulo, eles tentaram, de uma certa forma, colocar um pano em cima do grafite, mas o grafite é tão enraizado na cidade que a população não aceitou e eles voltaram atrás. Ao invés de pintar todos os muros grafitados de cinza, houve uma porta de diálogo e conseguimos grandes projetos em parceria. Eu acho que o Rio de Janeiro tem tudo a seguir esse caminho e a cidade maravilhosa tem tudo a ganhar com a organização dos artistas, com melhores projetos, com mais ajuda aos artistas. Eu acho que a população ganha muito com uma arte que é produzida gratuitamente para a cidade. É o que me parece, eu que sou um cidadão, sou um leigo nessa história, nem sei como é, não digo nem de grafite, nem desenhar eu consigo. Eu vejo a história do grafite e a assimilação do grafite na cultura do establishment como um processo parecido com a capoeira, parecido com o samba, parecido com as manifestações espontâneas, populares, que surgiram ao longo do tempo e que primeiro foram reprimidas, depois foram examinadas com desconfiança e depois finalmente foram aceitas. É isso? É esse processo? Eu acho que é desse caminho que a gente está falando. Acho que o grafite já mostrou a capacidade que tem, o amadurecimento dos artistas, o público está esperando isso. Eu tenho certeza que se tiver um evento no Rio de Janeiro similar, o resultado do público vai ser fantástico. E as empresas que antes poderiam ter um pouco de receio de patrocinar esse tipo de iniciativa, hoje já passamos por isso, já estamos em outro nível. É muito bacana prestarem atenção já de uma forma diferente. Não somos mais discriminados, nós somos sim requisitados para, ou seja, trabalhar em projetos culturais, sociais, e principalmente tem diversas áreas degradadas que a cultura do grafite, o talento dos artistas vai sobrepor a esses problemas e muita coisa pode acontecer. Ainda mais agora, né, com a Olimpíada, a Copa do Mundo, esse é o momento para a arte ter esse despontamento, certamente. Isso aí, é hora de botar arte na rua mesmo e correr atrás desses projetos aqui no Rio de Janeiro, assim. O que você acha, Mendes? Eu acho que a gente está no começo desse processo, né? Eu acho que o mais legal é a gente se organizar entre a gente para poder levar esses projetos até o poder público, né? Mas isso vem mudando um pouco, porque durante muito tempo, foi o que você falou, você analisar dentro desse contexto aí, né, como foi o samba, como foi, né? Até bem pouco tempo atrás você não via, por exemplo, o projeto da minha exposição foi através do edital de Furnas. E não é, você não tinha muito essa... você conseguiu um projeto através de um edital. Isso vem acontecendo cada vez mais. Eu acabei de fazer um projeto de 2 mil metros quadrados. Foi a pintura de um viaduto novo da linha amarela, que faz acesso à linha amarela para o estádio João Avelange, através da linha amarela. A linha amarela me convidou, eu juntei uma equipe, um grupo de artistas, e nós pintamos juntos. E foram 21 painéis em 12 dias. Assim. Quer dizer, você foi pela concessionária, pela Lanza? Pela Lanza. A prefeitura teria o poder de veto, né? Se eles falassem, não, sim, nós não queremos esse grafite aí, beleza, mas não foi o que aconteceu, e acabou que rolou. Parece também, pois é, isso aí, eu acho que também parece que o Estado, ele está predisposto a assimilar essas manifestações, e até porque existe um caldo hoje favorável, como falou o Bin ainda há pouco, essas possibilidades, a proximidade de eventos com os eventos internacionais esportivos, isso tudo cria um campo favorável a essa aproximação com o Estado e ao desenvolvimento, talvez uma acelerada, né, nesse processo aí que demorou 15 anos para chegar onde chegou. Talvez agora a gente percorra, como dizia o Juscelino, 50 anos em 5. Vocês acham isso, não? Sim, até como o Binho falou, né? Em São Paulo teve aquele projeto Cidade Limpa, que apelidaram carinhosamente Cidade Cinza. E não adiantou você pintar os muros de cinza, porque os grafiteiros não pararam de pintar os muros. Então, eu acho que não adianta você por mais que tentem pintar todos os muros, a gente vai continuar pintando e vão surgir novos artistas, vão surgir uma nova geração de artistas, né? Então acho que não tem muito para onde correr. Eu acho que é muito mais interessante para todos, até porque o grafite no Rio de Janeiro, principalmente, trouxe um acesso e um contato maior com a arte para todos os níveis da população. Você tem a opção de ignorar, você pode passar em frente a um muro, você pode achar bonito, pode achar feio, ou simplesmente ignorar. Mas com certeza levou. A gente não tem uma cultura de ir em museu, ir em galeria de arte. Isso vem mudando nos últimos 15, 10 anos. Mas pois a gente... eu queria até falar desse negócio, puxar um pouco o Binho lá em São Paulo, porque ele falou ainda há pouco duas vezes do museu, falou até da diretora do museu. E eu queria que você especificasse que museu é o Binho. Ah, vamos lá. É o MUVI, é o Museu Brasileiro da Escultura. É uma entidade que não recebe suporte diretamente do governo. Ela sobrevive ao VIP através de projetos patrocinados. Então, tivemos também essa oportunidade por ser um espaço um pouco independente, digamos assim, né? Mas o que ocorreu no próprio museu nos últimos 4 anos foi uma troca, primeiro, uma visitação de um número muito baixo de pessoas, muitos estrangeiros que têm um museu tinham um museu no seu roteiro, mas as grandes exposições às vezes não eram muito divulgadas ou não eram popularizadas, né? Ficavam tudo dentro de uma área bastante fechada, que é esse público que frequenta museus ou que consome, né, arte. Hoje não, o museu tem uma visitação enorme, não só de pessoas que vão para as exposições de grafite quando elas acontecem, mas o museu entrou no cenário de arte paulistana ou de arte brasileira de uma forma que antes não havia conseguido atingir ainda. A exposição que nós estamos fazendo agora de grafite, ou grafiteiros, ou artistas do universo urbano, ela estourou todos os parâmetros de visitação de público. Nós, assim, artistas, mídia, público, eles recebem muitas escolas. Então, o museu virou praticamente um shopping center de arte, onde não é comprada, e sim apenas fotografada. Tudo que a gente que tem uma capacidade de comunicação maior com a população, com os jovens, a nossa arte, que muitas vezes está na periferia, estando no museu, a gente convida essas pessoas a vir ao museu. E elas vêm. Elas não vêm apenas porque querem ver a arte, mas elas também querem ir a um museu que elas não se sentem normalmente convidadas. A Sim. população não se sente parte, né, desses grandes espaços que às vezes ficam meses quase que ociosos, e com esse tipo de comunicação a gente consegue trazer esse público para dentro. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar e espero que todos possam desfrutar disso também. É, isso na verdade é um segundo passo, né, na aceitação, na difusão e na assimilação social desse trabalho. Uma coisa curiosa, eu gostaria que o Marcelo e o Ismael aqui dissertassem um pouco, falassem um pouco sobre essa questão, é que o museu, como disse o Binho, ele não fazia parte, até muito recentemente, do roteiro cultural da população brasileira. Você, Marcelo, que inclusive é da Penha, Sim. sabe bem, você falou, quando você disse que foi ao exterior e não foi, porque não tem o hábito da viagem, não tem o hábito de viajar, como tampouco tinha o hábito de frequentar museu, como nós não temos o hábito de frequentar museu, independentemente de sermos do subúrbio, da Zona Norte ou da Zona Sul. Isso faz parte da formação cultural, educativa do povo, né? E nós não temos esse, infelizmente ainda não temos. Mas, como bem ressaltou, hoje nós já vimos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no CCBB, a exposição dos impressionistas, que veio lá do Quai d'Orsay, do Museu d'Orsay, com filas que davam volta ali, né, Presidente Vargas, e permanentemente, não era uma coisa de fim de semana, era todo dia filas e filas e filas. Ou seja, nós estamos chegando a um momento em que essa assimilação, ela vai levar a população a entender até a arte como um grafite, que é uma arte um pouco mais complexa de ser compreendida, ou eu estou errado, não é uma arte complexa de ser compreendida? Marcelo? Eu acho... Ah, desculpa. Cara, eu acho que tudo é muito recente ainda, é um processo onde nós mesmos, artistas, estamos descobrindo, né? Descobrindo as ferramentas, os elementos que fazem parte do nosso trabalho, como o Binho também falou, como o Ismael falou. Eu acho que a questão não é buscar entender, é buscar levar para o debate mesmo, levar para mais pessoas, né? Um contato maior com a arte, no modo geral. Eu fui privilegiado porque eu sempre tive um incentivo desde criança. Minha irmã mais velha é educadora, sempre me levou para ver exposições, teatro, cinema. E você é uma exceção, né? Você sabe disso, tem consciência disso. Ela via que eu tinha uma aptidão maior para desenho ali e me incentivava também, comprava canetinha e tal. Mas isso é muito pessoal, essa coisa da formação, da educação, que não está ligada diretamente, né, a uma faculdade caríssima ou uma referência. Eu acho que é muito não, mais... Mesmo a escola básica, né? Sim, na escola básica, isso. Eu sempre estudei em escola pública. Eu acho que é uma questão dessa troca mesmo, que é muito importante. O Binho, por exemplo, é meu amigo pessoal, eu conheci em 98, foi o primeiro artista de São Paulo que eu vi pintando e tal. E no primeiro momento que a gente conversou ali, ele já me deu uma revista, que era uma revista na época que os gêmeos faziam, que era a Fish. E aquilo ali já foi uma troca que, com certeza, mudou a minha formação, né? Ele sabe disso, já falei isso pra ele mais de uma vez, fica registrado aqui também. Mas e até hoje a gente tá nessa troca. Eu participei da primeira edição da Bienal, sempre quando ele vem ao Rio, que tem um tempo, quando não é muito corrido, a gente pinta junto. Eu acho que essa troca é muito importante, né? Isso também é outra coisa que eu queria abordar aqui, essa questão da parceria. Você pode, o grafite permite esse tipo de coisa com muito mais facilidade do que com outras manifestações artísticas, né? Talvez a música você possa fazer com tanta facilidade assim, uma composição em parceria, tal, mas você fazer um grafite, um painel em parceria, ele já é uma coisa mais... É uma outra história, né, não, Ismael? Inclusive, o início foi isso, assim. O Mendes lembrou agora que a gente começou junto na Nação Crio, uhum, lá atrás. E essa revista aí que o Binho deu para o Mendes fez parte, assim, do nosso começo, assim. Pegamos muita carona nessas referências e tal. E é isso, assim. O grafite, naquele início ali, principalmente, a gente precisava da força de um do outro para conseguir fazer os painéis nas ruas. Até de conseguir tinta, de trocar mesmo informações, aprender um traço novo, aprender a colorir, enfim. Isso foi muito importante nessa formação. E depois a gente foi passando isso para frente, para os alunos que faziam parte das nossas escolinhas de grafite. Sim. E assim foi crescendo o grafite aqui no Rio. Rubinho, você está vendo que você está aparecendo aqui como o padrinho dessa galera, né, daqui do Rio, né? Não, eu também tive meus padrinhos, ou melhor, meus mentores, mas eu queria falar uma coisa que é bem bacana. Acho que eu tive a oportunidade de fazer isso no Rio, como outros artistas tiveram a oportunidade também de mexer com a minha cabeça e me colocarem nesse trilho, né? Eu acho que uma coisa importante que foi falado, né, que acho que é muito foi comentado, por que não se tem um estilo de grafite na periferia? E, na verdade, na periferia nós já temos esse museu. As próprias ruas, as casas, o encontro como o MOF no Rio de Janeiro, na minha opinião, que é o Meet na Favela, que uhum, é o evento mais autêntico, onde não tem um grande suporte, não tem um grande patrocínio, mas você tem ali artistas autênticos que viajam para poder participar de um evento pelo evento, e não alcançar mídia ou coisas do tipo. Uma coisa bacana também, eu acho que esse diálogo todo que a gente está tendo só confirma a grande relação que a gente tem entre Rio, São Paulo, sabe, Santiago, Argentina, ou seja, o mundo inteiro conectado, todos os lugares que eu viajo. Esse ano passado eu fiz Hong Kong, Beijing, Tóquio, Europa, Estados Unidos, e onde você passa, o grafite brasileiro é a referência. Todo mundo quer saber por que é que nosso colorido é assim, é a mesma coisa, todo mundo quer saber o que, que a baiana tem, eles fazem esse pedacinho também. Na verdade, o colorido brasileiro, ele é um colorido mais exuberante do que o europeu, e até mesmo do que o oriental. Mas embora você tenha na arte pictórica japonesa e oriental de uma maneira geral uma riqueza de cores e matizes que até supera muito a nossa, né? A nossa, que eu digo, não brasileira, mas a nossa ocidental. Até pela própria história do tempo que eles têm desse tipo de manifestação artística. E nós temos 500 anos só, né? Estamos falando de América como um todo. Eu acho que, sei lá, essas cores vêm da nossa natureza, os nossos bichos, o carnaval, isso tudo é influência pra gente, assim, natural, né? Independente de escolas ou não, a gente sai na rua, enfim, pra nós aqui é tudo muito colorido, diferente, sei lá, da Europa, que Eu acho que a gente se assemelha mais ao africano, né? A nossa escala cromática é uma escala cromática mais africana, e o nosso traço também é um traço mais até criatividade. Ele não é um traço clássico. É, Marcelo? Eu acho que é um reflexo também da luz, né? Eu acho que é a coisa da luz. Uma comparação direta assim com a música, né? Há pouco tempo agora um amigo falou, pô, cara, ele é americano, ele falou, cara, eu acho que a música americana tem, lógico, tem músicos ótimos e tal, mas essa música mais recente, essa música pop, né? É uma música pra ser vista. Sim. Né? Você. É um aquele espetáculo. Mega espetáculo pirotécnico e tal, mas não tem som, não tem qualidade, é sempre playback e tal, enfim. A música brasileira é pra ser vista, ouvida e sentida. É, a primeira vez que ele foi, ele viu um show de música brasileira, ele falou que mudou a vida dele. Eu acho que a coisa da cor aqui é um reflexo do nosso estilo de vida e dessa coisa principalmente de não ter um inverno tão, né, tão extremo. A presença da luz aqui é muito mais constante, né, do que na Europa, do que aliás, na América, como na África também. Como na África. Não é que você também não tem neve, sim, você também tem um calor intenso, sim. E você tem também a matéria-prima para tinta. Sim. Não é que é muito mais abundante aqui do que da Europa, por exemplo. Exatamente. Uhum. Eu acho que tem um reflexo direto muito com a luz e com as nossas raízes, né? Africana, indígena e essa indígena também, toda, bem, né? Lembrado, né? Bem lembrado essa relação também, né? Porque a cultura indígena também é uma cultura, e principalmente ela é uma cultura muito pictórica, muito desenho, entendeu? Sim, sim. Então essa coisa envolve muito a cor. Envolve até a pintura do próprio corpo, né? Isso é muito legal, essa relação que você faz, que no final das contas, como o africano também tem, né? É a pintura do corpo e a pintura do grafite em si. Tem grafite na África? Vocês têm noção disso? Tem notícia? Eu nunca estive lá, mas tem sim. Acho Binho, que você tem pode falar, hein? Você tem informações? Você que está aí na Internacional, na Bienal Internacional, Binho? Você tem... Hoje o grafite realmente ele existe no mundo inteiro. Eu estive em Cape Town no ano passado. Ano passado também estive em Gana, iniciando um projeto junto com Itamaraty, num espaço cultural na comunidade Tabon, que é formada por repatriados, né? Por ex-escravos, né? Repatriados. Sim. Então, hoje até a Casa do Brasil está fazendo um concurso lá com os grafiteiros locais, onde o vencedor deve vir aqui para São Paulo, acredito que vai se hospedar na minha casa. Legal. E é uma espécie de hostel também. Legal. Então, essa cultura realmente ela existe no mundo inteiro. Eu estive em Beijing, na China, que é um lugar bem complicado, e ao mesmo tempo tem uma comunidade de artistas fantásticos. Você tem essa cultura, ela realmente existe no mundo inteiro, com características locais, com características universais também. E o que a gente percebe em São Paulo hoje, além do número gigantesco de artistas, um número grande também de artistas talentosos e prontos para espontarem nesse universo, né? É que a arte, às vezes, ela se fecha num grupo pequeno, porque ela vai ter uma valorização maior num grupo pequeno. Mas eu não me preocupo com isso quando eu faço minhas exposições, seja pessoal ou as curadorias que eu faço. Eu gosto muito do coletivo, eu acho que... Eu gosto muito de abrir portas, porque sempre as pessoas abriram portas para mim também. E também porque o grafite parece que é uma coisa de origem coletiva, não é uma coisa individual, não é uma coisa fechada dentro de um quarto, não é uma coisa que você faça sozinho. Acho que eu tenho um exemplo bacana disso, que nós temos na Bienal muros individuais, que eu acreditei que alguns artistas iriam ter uma melhor representação sendo individual, e muros coletivos, que hoje em dia praticamente somente a linguagem do grafite ainda mantém esse tipo de harmonia e de possibilidade. Na própria Bienal de Artes de São Paulo, tentaram fazer um muro coletivo com artistas de vários países, e alguns países se negaram a participar, porque, enfim, a arte contemporânea, de uma certa forma, perdeu essa força, né? Ela se elitizou, ela se individualizou, ela se conceitualizou, e ela se tornou, não digo independente, mas ela se tornou um pouco solitária. E o grafite não perdeu, e eu acho que nunca vai perder isso. Agora, uma coisa que eu gostaria que vocês... Ainda há pouco, nós estávamos conversando aqui, nós estamos rolando esse debate desde 10 horas e 6 minutos, 7 minutos, e há tempos atrás um ouvinte ligou, não quis deixar o nome, mas ele ligou e disse que... ele reclamou do grafite, disse que é suja a rua, que suja muro, que não é legal Entendeu? E isso é o seu Vasconcelos, ó, tá aqui o nome dele, o seu Vasconcelos, que ligou dando a opinião dele. Eu gostaria de saber o que, que vocês diriam a ele, que é uma visão, na verdade, que você vai encontrar, você ainda encontra, né? Você encontra bem isso? É frequente? Como é que é? Olha, sobre a minha experiência, o que eu posso analisar é assim. Ele primeiro deve ter os motivos dele, qual a parte do grafite que o incomoda, mas ele também poderia prestar atenção em que existem outras partes do grafite que embelezam a cidade, que resgatam os jovens da periferia, que tiram os jovens do crime, que mostram um caminho, mostram um exemplo. E os grandes murais, certamente, se ele gosta de música, tem músicas que ele gosta e tem outras que ele não gosta. A música nos estupra pelos ouvidos. Às vezes não podemos falar pro vizinho, pô, baixa o som, o cara que tá no carro, baixa o som. A cidade também acontece isso. Não se pode gostar de tudo que nós vemos. Às vezes uma simples propaganda pode nos causar desconforto, né? Em São Paulo nós temos aquela lei Cidade Limpa e na cidade não tem mais propaganda, blockbusters, né? Essas fachadas, não existe mais nada. Você não vê logotipos de marcas para todo lado. Quando isso começou foi uma guerra. Tentaram fazer isso com o grafite também, apagar o grafite da cidade, mas o grafite foi mais forte do que essas grandes empresas. A população gosta do que nós fazemos. É lógico que a parte agressiva do grafite, ela não é feita para agradar, e nem são todos os artistas que se predispõem a fazê-lo. Então, acho que cabe uma melhor análise aos diversos tipos de grafite, quais aqueles que ele realmente fala, olha, isso é bonito, me agrada, poderia tê-lo até dentro da minha casa. Sim. E outras coisas que ele não gosta, ele tem toda a razão e todos os motivos, acredito, para ter esse tipo de opinião. Até pegando uma carona no que ele disse. Eu acho que, realmente, não, você prefere cinza, eu prefiro preto, o outro prefere amarelo. Eu acho que, como o Binho mesmo disse, é impossível você agradar a todos. Eu acho que, dentro de um grupo, né, um grupo de pessoas, algumas vão gostar muito daquilo e outras não vão gostar, outras vão ignorar. Ele teve a iniciativa de ligar e dizer que ele não gosta, que incomoda. Eu acho que isso é muito comum. Eu acho que realmente é impossível você agradar a todos, né? Até a questão da propaganda, sabe? Aliás, é até bom que não agrade a todos, né? Porque toda unanimidade é burra, eu já dizia o Nelson Rodrigues. Assim, até porque, de repente, o grafite tá ali na rua, pro público, né? Então, todo mundo tem acesso. Da mesma maneira que, às vezes, eu vou numa galeria de arte e determinados trabalhos também não me agradam. Mas eu vou procurar aquilo. Diferente, o grafite está lá na rua. É verdade, isso, né? Que eu ia dizer. Quer dizer, uma coisa é você consumir arte indo à galeria ou indo ao museu. Outra coisa é você passar de ônibus ou passar a pé ou passar de bicicleta ou de carro ou de metrô e você vê a arte ali à disposição. Ela pode não ser a sua arte favorita, mas ela também não é uma coisa que você vai levar para sua casa, vai pendurar na sua parede. Você não é obrigado a consumir aquilo, como você falou aí, que você vê se quiser, se não quiser também não vê. Sim. Não precisa, né, nem olhar, a não ser que tenham pichado ou tenham grafitado. De repente... Há uma diferença grande entre pichar e grafitar também, né? Não, enorme. Eu me traí agora aqui, escorreguei num conceito errado ali, mas é um preconceito que parece que está embasando essa questão que levantou o nosso ouvinte aqui, o Vasconcelos. A não ser que tenham grafitado o muro dele, da casa dele, e ele não gosta, realmente, não tenha gostado. Sim, foi o que o Binho falou, pode ser uma questão pessoal ainda. Pode ser uma questão pessoal, exatamente. Sim, sim. Uma coisa também que eu gostaria que vocês abordassem, inclusive você, Binho, que está aí como curador dessa Bienal, é que o grafite, ele não é só a arte em si, na origem dele, ele também não é só o traço em si, ele é a mensagem que está subjacente ou que é até mais forte do que o próprio desenho, do que a própria arte ali. Quer dizer, você tem um discurso do grafite que é muito poderoso, não é? E que hoje você vê ele empregado pelo Estado quando contrata o grafiteiro para fazer um painel numa estação do teleférico do Alemão. Sim. Que é uma coisa da pacificação e é uma coisa de você mostrar que o Estado assimilou aquela cultura e que você também faz parte disso, você que está utilizando o teleférico, você que mora aqui no Morro do Adeus ou que mora no Alemão, entendeu? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. A minha opinião é assim, às vezes o artista faz uma arte abstrata, o trabalho de Ismael é uma coisa, ou seja, a melodia das cores é que passa a voz do artista. Às vezes ele tem um trabalho figurativo, o caso mente, enfim, o meu trabalho que gira mais dentro do surrealismo. Então, eu acho que o artista grafiteiro, quando ele é arte, ele vai pro foco arte, ele se desprende dessa questão do que ele tem que fazer ou que ele não deve fazer. Ele segue aquilo que realmente faz parte do projeto pessoal. Alguns artistas têm um discurso de protesto, fazem coisas tristes ou coisas extremamente alegres. Acho que não temos uma regra. Quando o poder público ou uma empresa ou alguém nos contrata ou compra a nossa obra, ele tem o direito de escolher aquilo que ele quer. O artista que ele quer, que melhor identifica com o briefing que ele tem para ser passado, ou mesmo o conceito do nome do artista. Mas é muito comum, acredito que no Rio também, em cidades como São Paulo, você tem às vezes um artista contratado por uma grande instituição, vamos supor, o metrô de São Paulo, que gasta ali 1 milhão para ter um artista, para fazer um pequeno painel, coisa que com um recurso muito inferior a esse, nós trazemos 51 artistas, ocupamos a cidade, fazemos laterais de prédios por custos absurdamente mais baixos. Então, essa questão de poder público, da arte, se o artista é um protesto, se é uma coisa bela, se é enriquecedor, eu acho que tudo isso faz parte da carreira individual. E estamos mostrando bem o que somos capazes de produzir como um coletivo bastante poderoso. Boa, Bim. Eu concordo com ele. Eu acho que até o que você perguntou em relação às experiências internacionais, né? Lógico que é ótimo você viajar, ganhar uma grana, ver o seu trabalho sendo valorizado. A última viagem que eu fiz agora, no meio do ano, eu fui para Paris e Londres, foi através de uma tela que um colecionador francês encomendou para mim. Então foi o primeiro projeto que eu paguei a minha viagem. Primeira vez que eu volto de viagem com alguma grana e não cheio de dívidas de cartão de crédito. Sim. Então você vê que é uma evolução que vem acontecendo. Mas independente disso, por exemplo, lá em Paris eu conheci alguns artistas que estão na Bienal agora. Se eu não me engano, hoje eles estão vindo para o Rio, a gente vai se encontrar aqui, vai pintar aqui no Rio. E isso está sempre acontecendo. O Roy, por exemplo, que é um artista holandês, a primeira viagem que eu fiz para a Europa em 2004 foi um intercâmbio entre artistas brasileiros e holandeses. Eu o conheci, ele foi o meu cicerone na Holanda. E a gente já tem uma amizade aí de quase 10 anos, ele já esteve no Brasil algumas vezes, está na Bienal, vem para o Rio também. Então essa troca está sempre acontecendo. É lógico que em alguns momentos tem a individualidade, tem um projeto que é individual, onde o trabalho do Ismael se encaixa melhor, o do Binho, o meu, Pois é, pelo que o Binho falou... Mas existe essa coisa, né? Pelo que o Binho falou, eu percebi, por exemplo, que o Ismael trabalha mais com cores, formas e tal, mas você trabalha mais com... Eu estava falando do negócio do conteúdo, porque a imagem que eu tenho da pessoa que passa e que o consumidor de grafite é de que o grafite, ele leva uma mensagem, o grafite é um grito de alguma coisa. Sim. Não é? Sim. Isso aí, quer dizer, mesmo quando é uma coisa abstrata, ele é um grito também, ou não? Eu estou errado. Também é, com certeza. Ele vem, mesmo sendo um abstrato, ele tem uma história, né? O que diferencia muitas vezes o street art do que nós consideramos grafite é que o street art não depende de ter uma história, basta ser belo e ser bem apresentado, provavelmente por um galerista influente. Já o grafite não, ele tem que realmente vir da rua. Ele vem, às vezes, do rabisco, às vezes o cara é um ex-pichador, ou, enfim, ele continua, mas ele tem ali uma disposição para a arte. Então, a história dele, a hora que você compra uma obra, uma tela, você o contrata para algo, não é só a pintura que você está comprando. Você não compra a tela de um artista, de um grafiteiro, para combinar com o sofá. Você compra um pedacinho da história daquele cara. É isso aí. Você conhece, você se informa, isso é o que dá valor, isso é o que faz com que ele seja um grafiteiro e não apenas mais um artista que pinta na rua. E que dá personalidade a cada artista desses, né? Quer dizer, que está fazendo esse tipo de arte, né? E essa mensagem muitas vezes não é direta, né? Está subentendida, está ali meio subliminar, eu acho. Como também na arte você encontra de uma forma geral, você encontra em esculturas, você encontra um engajamento, né? Digamos, um discurso que seja mais explícito ou menos explícito, né? Quer dizer, você tem esse tipo de coisa. Você pega uma Pietà, um quadro da Pietà, é uma coisa gritante. Você pega um pensador do Rodin, é outro tipo de situação, outro tipo de mensagem. O grafite veio da classe baixa, gente? Ou o grafite, ele é de todas as camadas sociais? Essa base... A origem, né? A origem do grafite, ela veio de uma sociedade excluída, que não era ouvida, não existia num período pós-guerra, onde os trens de Nova York eram pretos originalmente, era uma sociedade negra e hispânica. Então, não foi uma cultura americana, foi uma cultura anti-americana, de uma certa forma. Foi um grito, né? Foi um grito de protesto. Começou assim, com o cara rabiscando, e aquele rabisco ganhou corpo, ganhou cores, cresceu, outras pessoas começaram a fazer, chegaram aos trens. Naquele período, desde os anos 80, o grafite já frequenta museus, galerias. Isso não é uma coisa mas nova, ele, isso não é um rompimento agora de barreiras. Não. Agora, o que é muito legal, e principalmente eu percebo nas gerações do Rio de Janeiro, foi que a própria intenção social, né, o grafite cresceu muito no Rio de Janeiro através do social, eu vejo assim. Então, nas comunidades, você tinha dezenas e dezenas de garotos estudando, se dedicando, mostrando talento, aparecendo. E o que é mais bacana é, hoje em dia, eu convivo com vários desses professores, né, que estão aí, dois do seu lado, e muitos espalhados por todo o Rio. Isso também acontece em São Paulo e no Brasil inteiro. Então, acabamos ocupando uma lacuna social com enriquecimento cultural que o poder público não conseguia mais, né? Acho que tudo isso daí somado dá esse embasamento aí para o sucesso que a nossa cultura vem tendo. Legal, queria que vocês falassem, não vale dizer concordo com o que o Binho falou. Olha, concordo com o que ele falou, claro. Mas então continue, desenvolva seu raciocínio. Não vale, vamos fazer é prova, hoje é prova. E assim, realmente, assim, aqui tem dois exemplos disso. Eu vim do subúrbio, o Mendes também, eu sou de Olaria, o Mendes da Penha. E na época que a gente começou, foi justamente isso, assim, eram uns 15, 20 artistas que surgiram do nada. E começamos a pintar, assim, foi uma explosão de criatividade ali dentro. E era da alta classe baixa, todo mundo da alta classe baixa. Alta classe. Exatamente. Famoso e... duro. Todo mundo duro, como você falou, né? Primeira vez que você fez agora essa viagem, voltou com dinheiro, né? Sim, sim. Antes você só voltava com dinheiro. Mas não foi muito, não. Isso aí você vai resolver com o fisco, não é com a gente, não se preocupe com isso aí. Gente, nós estamos caminhando para o final do debate. Eu queria, não é um debate, na verdade, nós falamos aqui sobre a Bienal Internacional, a segunda Bienal Internacional Graffiti Fine Arts lá em São Paulo, mas eu gostaria que cada um fizesse uma intervenção final e eu vou começar com o Binho Ribeiro, que é o curador dessa Bienal lá em São Paulo. Binho, você fez fazer um resumo e o que você achou e tudo isso aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande. Eu acompanhei a chegada de vários nomes dessa cultura, como o Marcelo, o Ismael, me lembro dele também há muito tempo atrás. E em São Paulo me deparei agora com diversos artistas que fizeram oficina na minha casa há 20 anos atrás. Então é uma satisfação enorme conseguir contemplar um evento desse nível, conseguir me manter como artista, conseguir perceber que vários amigos pagam suas contas, criam suas famílias, educam seus filhos, né, através de resultados que eles obteram da arte, por acreditar nesse universo. Então, o que eu posso dizer realmente é que isso aqui é um pequeno passo e eu espero de verdade. Aí, Marcelo, já me chama aí pro próximo muro aí no Rio que eu tô correndo, hein? É isso aí, obrigado e muita sorte aí para todos nós. Tá certo. Eu queria reforçar em relação à Bienal, eu tive lá na abertura. Eu tinha um pequeno trabalho para fazer em São Paulo, então aproveitei para rever os amigos. E... Quando foi essa abertura, hein, Marcelo? Foi na segunda passada. Segunda-feira da semana passada? Sim, uma semana muito... então, né? Eu estive lá de novo na terça para ver a exposição com mais calma durante o dia e realmente está altíssimo nível. Quem puder ir a São Paulo, quem puder dar uma conferida, passar no vale mundo, está valendo, né? Muito a pena. Assim, eu acho que dá para você... você tem ali um retrato, literalmente, assim, dessa produção, né? Em parâmetros mundiais ali. Tem japonês, italiano, brasileiro, de vários lugares. E é legal que você tem um mosaico da produção mundial, você vê as diferenças, né? Sim, entre um e outro. As diferenças e as similaridades, né? Exatamente. Eu acho que vale muito a pena a visita. E foi o que o Bim falou. Para mim, o que eu queria dizer também, que eu acho que é só o começo mesmo. Eu acho que é uma cultura que ainda tem muito para mostrar e muito para ser descoberto, trocado, vivido, vivenciado. Eu acho que realmente é só o começo ainda. Legal. Eu queria fazer o registro aqui agora, antes do Ismael fazer a intervenção final dele, que a Luciana lembrou que isso aqui está parecendo um debate só do Clube do Bolinha, só tem menino nessa história. Nós tínhamos chamado a Pâmela Castro, mas ela infelizmente não pôde vir. E eu gostaria que vocês falassem, aproveitar você, então. Aliás, o Binho, você que está aí em São Paulo, né, curador nessa Bienal, qual é a participação feminina aí, rapidamente? Bom, nós tivemos uma artista de São Paulo, ou melhor, três de São Paulo, uma artista do Rio Grande do Norte, uma artista de Belo Horizonte, ou seja, não é um volume muito grande, mas quando eu faço uma curadoria, eu não escolho se é um homem ou uma mulher, eu escolho a obra. Então, a participação feminina, para mim, não é algo que eu seja obrigado a chamar, mas a obra, com detalhes, com a maneira feminina, o olhar feminino, é uma coisa que enriquece muito na Bienal, ou qualquer exposição que eu faça. E a participação delas tem sido cada vez mais intensa, principalmente porque elas adoram pegar as latinhas de corzinhas clarinhas, como rosinha, marroninha. Elas preferem os tons rosa, né? os artistas que têm namoradas ou esposas, artistas sofrem um pouquinho nesse aspecto. Ah, legal, legal. Ismael, você agora. Bom, agradecer a todo mundo que escutou o programa e dizer que o grafite, só colocar isso, o grafite dependente do poder público vai sempre continuar existindo, porque a gente ama esse tipo de arte e acho que a união aí faz a coisa toda acontecer. É isso. Bom, vocês acham que existe, só uma última pergunta que é quase uma provocação, vocês acham que existe, como o Binho falou, é evidente que essa questão de gênero, ela não é determinante, mas a participação das mulheres no mundo do grafite é menor pela própria origem do grafite, sim, pela própria história do grafite, marginalidade que nós falamos, sim, como também na marginalidade a questão do gênero não é determinante, mas as mulheres são minoria, como na política também. Em resumo, vocês veem alguma distinção em termos de juízo de valor do trabalho feminino para o trabalho masculino no grafite? Eu não vejo nenhuma. Eu acho que não. É um reflexo. Tirando os tons rosas, os tons pastéis, vocês veem alguma diferença, Binho? Você tem grandes nomes, como a Nina Pandolfo, que tem um excelente resultado de galerias também, faz projetos bem interessantes. Nós temos a Fefe Talavera, que participou em São Paulo, a Minhal. Eu acredito que não existe esse preconceito por ser mulher ou homem. É lógico que uma cultura que está na rua, que se depara com a agressividade da rua, os problemas, às vezes a incompreensão do poder público, ou da polícia, ou né? até do cidadão, faz com que as mulheres tenham um pouquinho mais de dificuldade para, enfim, passar os mesmos caminhos que nós nos prontificamos a passar. Mas cada vez mais elas arregaçam as mangas, somam a gente. Eu não gosto de carregar escada nem caixa de tinta para pessoa nenhuma, para mulher ou homem, para conforto. Eu acho que quando elas não saem para pintar comigo, eu as enxergo como nós. Somos todos iguais. Se eu precisar de ajudar, eu ajudo. Mas eu gosto de que elas peguem pesado como nós fazemos. Exatamente. Isso valoriza. Ismael, vai lá, você para encerrar. O engraçado é que, assim, falando do grafite, na arte contemporânea as mulheres sempre foram as percussoras dos movimentos, né? A Anitta, agora a Beatriz, a Varejão. Enfim, no grafite tem essa coisa, né? Mas eu acho que é justamente essa coisa, assim, da rua ser um pouco hard mesmo, assim. Às vezes a gente passa por umas situações que a gente... É verdade, é isso aí. É o que eu quis saber aqui, eu passei, me meti aqui, correr da polícia, né? Exatamente. Muita gente tinha que correr, né? Tinha que pichar de madrugada, tinha que fazer grafite de madrugada. Eu já fui preso, né? Inclusive. Já foi preso, não é isso aí? Não, e de tudo que tem na rua, né? Os personagens, né? Também, na rua. Não é só a polícia, também, né? Tem tudo, tem tudo, né? Uma série de coisas ali. A rua é o mundo, né? A rua sim, é o mundo. Exatamente. É isso aí, galera. Olha, valeu muito a participação de vocês. Eu quero agradecer ao Binho Ribeiro, que é o curador da 2ª Bienal Internacional Grafite AFA Fine Art lá em São Paulo, que vai até o dia 17 de fevereiro. Se você está ouvindo o programa e vai a São Paulo, não deixe de comparecer e prestigiar e até aprender um pouco sobre grafite, viu, Vasconcelos? Dá um pulinho lá, você também que está ouvindo aí o programa. Agradecer a presença do Ismael Wagner Lima, que é de Olaria e ganhou o mundo também, assim como o Marcelo Mendes, que saiu da Penha para Berlim, com várias escalas, até uma em Paris, e está aí agora se dando bem, levando o grafite carioca e brasileiro ao longo, além das nossas fronteiras. Muito obrigado a todos vocês pela participação no programa. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05, 10h06, nós estamos de volta. Até lá, um bom dia. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.